não tô brincando. A vida desse animal está nas suas mãos. Você sabe por quê? Sabe mais, não falo. Porque eles foram pra gente pra amar. Não precisa ser dita uma palavra. Embaçado, tava foda, desembaçou, ficou pior.